Sayão 6327, Rui Bel. Sayão 6327. Voo 9075, inicialmente voo Itape, aguardando ser avisado 366. Afirmativo, voo Itape, aguardo 366, 9075 da Gol. Então 3155, chame Recife 1251, alternado na 3325. 351-3625, 3155. Decolagem 17 de Novemberal, Alfa Ventuno 40 graus com 08 nós. Decolagem 17 de Novemberal. Autorizado a passagem do Charlie 150, após autorizado alinhar e manter a 017. Para início de táxi, estamos com POB de 56, autonomia de 4h20, alternativa será Salvador. Salvador 4h20, confirmando 56. Afirmo 56. Está livre em frente, o trip, Índia, quando espera 18h30. 1015 hoje, estamos voltando. Sabe 15, vai prosseguir. Ingressar na Índia, eu vou chamar no ponto de espera 7186, trip 57. Salvador, boa tarde. Formação Sierra, o azul 4198360 com fins. Azul 18 com fins, aguarde cópia. Aguardando, circuito, obrigado. 4198. Tarde, gol 9755, assina identificação, chegada Golf, desça até 0620. 0620055. Tá de volta? Negativo. É 321 para o táxi, tem a bola 340 pé na mão. Zuno via Pátio e Índia, 18.6 e 1015. Eu copiei 340 com fins, confirma para o meu? Uma centena, 340. Gente. Via Pátio, Zona 755, desça para 4.010, ajustando a 095. 4.000 com 1.015, 55. Bateria 223, zona estabilizada? É, está estabilizada, 2231. Complete aproximação, torre, 118.6, bom pouso. 2231. Salvador, 35627, está no ponto de espera da 10, pronta. Não, 35627? Afirmo, 5627, ponto de espera da 10. Inicialmente mantém o ponto de espera, 35627. Mantém, 5627. frente à ponte para da Barra, Bravo Kilo Whisky. Roma 075, desça para 4.000 pés, do Juchano 095, aguardando descida para 2.500 pés. Relativo, desce 4.000 com 1.015, aguardando a, o restante da descida. Gol 1.075. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo Índia November Alpha, decolada 17 na sua escuta. Papa Romeo Índia November Alpha, 1.000 pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Corredor forte ao 1.000 pés, reporta 20 milhas, Índia November Alpha. O Índia November Alpha prossegue para manobras na área. Afirmativo, vai passar até 20 milhas realizando manobras, Índia November Alpha. Sente, reporte 2.0 milhas. Porta 2.0 milhas, Índia November Alpha. Oceané 6327, chame Recife, 251-3325, bom voo. 1-3-1-2-5-1-3-3-2-5, Oceané 6327. Controle, boa tarde, Alfa Romeo, Romeo Mike Tango, cruza 250, para 180, sente a informação, Romeo. Alfa Romeo, Romeo Mike Tango, acende a identificação, chegada Bonf, desce até o 050. Chegada Bonf, até o 050, Romeo Mike Tango. Está visual com tráfego curto, final no zero. Afirmo. Toda passagem do tráfego na curta, autorizado na EMT, cabeceira 1 no zero, trip 5627. Tráfego na final e uma antena 10, 5627. Para o 75, desça para 2.500 pés, o ajuste 1.015, reporte estabilizado. 2.500 pés, 1.015, reportará estabilizado, gol 1.075. Bravo que Luiz, que cheque modo Charlie. Papa Tango, Bravo que Luiz, que cheque modo Charlie. Afirmo, ainda não recebo. Bravo que Luiz, que como que agora recebeu no meu país. 231, solo 59, à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. À direita, chama o solo 121, decimal 9, o passageiro 2231. Afirmativo, no meu país, como anteriormente informado. Solo, passageiro 2231. Autorizado com pins 360. Sai na Dael, lenda bridge, curva direita após decolagem no zero. Após bridge, é peso 1 no meio. 120, decimal 8, 5551. Autorizado com pins 360. Decola da 1 no zero, lenda bridge, curva direita, é peso 1 no meio após. 120, decimal 8, 5556. O azul 4118. Corrigindo o transponder, 5511. 5511, azul 4118. Correto. Passarinho do livre até a 14, remota, Alfa e Juliette, bate 1. Passarinho 2231. Passarinho está livre até a remota 14, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette tem remota 14, o passarinho. Reduzindo 37, decola 01, controle 120, decimal 8. Tem um bom voo e boa tarde. 208, manhã descendo. Salvador, muito boa tarde. 3527, decola. 35627, contato radar, voa para 190, sai da Pucca. Pucca, solicita o 150 como nível final. Suba restrita para 150, guardando 150 como final. 150, guardando 150 como final, 57. Solo azul 418, posição 3, parafuso de acionamento. Está livre, azul, chame táxi. O azul está livre, chama táxi, azul 418. 186, bom pouso. 186, muito obrigado, 9075. Gol 1755, vai descer via para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Reporta lá, localizador, via, pode aumentar a velocidade ou tem que manter 200? Mantém a velocidade, gol no 0, 1755. Mantendo, então reduzido. Papa Romeu, Mike Tango. Papa Romeu, Romeu, Mike Tango, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 1 5, reduzindo 2 0 abaixo. Para 4000, no 0, no 5, reduzindo para 229. São 32, 1, 7? Temo 32, 1, 7, com a informação de reautorização. Com 300. Eu ainda não tenho plano, confirma o horário? Está um pouco antes mesmo, galera, só para adiantar, para aguardar então, 32, 1, 7. 3217, confirma o destino? Confirma, sou 360, vou ativar. Afirmativa, a saída será da Eolinda Bridge. Aguarde autorização. Cita, quando possível, pro de Aracaju direto. Meu nome é 321, decola 03, chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 308. Decolou Salvador, Cidade 002, voo litoral até o farol. Controle 321, decolou no 6 foot. Voltará. Trip 5627, autorizado 150, direto Aracaju. 150, direto Aracaju, trip 5627, obrigado. Está com o tráfego no TICAS, baixado e travado, gol 1075. Oxalá 6321, contato radar, pula para 320, sai da Arbo. Arbo, está presente, pode ir para Arbo ou Elefa? Autorizado Arbo, para Oxalá 6321. Obrigado. 1755, livre LS, reporte estabilizado. Passará. no solo 06, à direita chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, obrigado, 075. Autorizado até o ponto de espera, a torre 186, 1015, chamou. Ponto de espera 186, o 419, boa tarde. 9 mil mais tanto. Paulo Salvador, boa tarde, o Golo 075 librou. Golo 075, Alfa e Juliette, portão 9, está autorizado. Alfa Juliette 9, muito obrigado, 075. Boa tarde, Azul 418, ponto de espera próximo. Azul 418, autorizando a linha e decolar, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. A linha decola, a linha e decola da 10, Azul 418. A 755 estabilizado? Afirmativo. Torre, 1286. Muito bem, obrigado. Papá Romeu, Romeu, Mike Tango, desça para 2010, o Rio chama 05, Libra LF. Romeu, Mike Tango para 2000, com 1015, está livre LF. Passou ainda a 755 na aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0 no 5. 1015 aguardando. Bom, 95 reduzir para 220 oeste. 220925. Xará 6321, chame Recife 260, alternado 1288. Livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Ok, livre pouso, boa na 755. Azul 4118, decola aos 10, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 20, decimal 8, boa tarde, Azul 4118. Eco Delta, prossiga. Pés. Está autorizado então o Manati no meu pés. Corrido Axé 1208, 118, 612. Aciona o padrão 0125, Mike Eco Delta. Delta, prossegue com a torre 186 para o 1. Sanar Chame Taxi, 1015 no altímetro, Mike Eco Delta. Apelo desce a 2000, 925. 925 vai descer via para 2000 pés, e 2015 reporta no localizador. Bota na loca, pode descer. Tango estabilizado? Estabilizado, senhora, baixar travado. Torre 118,6, Mocosa. Obrigado, boa tarde. Atrás, Papa Romeu, Romeu, Mike Tango. 755 no solo 12, à direita 129, solo, boa tarde. Boa tarde. Primo, Papa Romeu, Romeu, Mike Tango. Sim, senhor, estamos Fui LS, baixa travada. Segue pouso, pista no zero, círculo para o 17. Para o 90, senhor, por favor. Romeu, Romeu, Mike Tango, um ajuste ao 0-1-5, vento 1-4-0 graus com 0-8 nós, tem livre pouso, pista no zero. Ouviu, Mike Tango, gente? Boa tarde, 5729, 360, confirme. Salvador, 5729. Prossiga. 360, confirme. Só um instantinho, Paulo. Obrigado. 729, autorizado com fins 360, decola 10, curva à direita. Saída da Eolena Bridge, intercepta Pesulu 16, após segue a rota do plano. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5536, Cotege. Ok, autorizado com fins 360, saída da Eolena Bridge. Após intercepção Pesulu 16, pistão no zero, primeira curva direita, 720.8 ao controle, 553.000, transponda 5729. Correto, F5729, condução soma em posicionamento no 02. Já lixado. Torre, 118,6, bom pouso. É bom. Romeu, Romeu, Mike Tango no solo, 16, libere próxima direita. Aí eu na Taxway Fox. Chama o solo em Taxway Echo, chama o solo em 21,9, boa tarde. Taxway Echo, agora com o solo 219, obrigado. Toyonado, assim, baixa travou. Árrego 925, ajuste no 0 no 5. Baixada travada? Baixada travada, 925. Árrego 925 está livre, pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus com 0, 9 nós. Livre não, no 0, 9, 25. Quero estar para 5, prossiga via Alfa, Juliette, Lima, Mike, reporte na Quebec. Juliette, Lima, Mike, reporta lá na Quebec, o Romeu mais tarde. Décima 1, 3385, azul, 418, boa tarde. 13325. 3385, azul, 418, obrigado. Trip 5627, chame Recife, 2685, alternador na 2545. 5245, obrigado, boa tarde. Contra o Salvador, Trip 5488. Trip 5488, acena a identificação, chegada Mari, desça para o 050. Aidente para o 050, chegada Mari, 5488. Obrigado, Oscar, e após vai manter a posição na pistão no 7, aguardando para a decolagem. Delta Teta Estrela Turbulência do Banguinho da Gol, tem livre decolagem da 17, o vento 140 graus com 09 nós, reporte fora do solo, Mike com Delta. Alvo 25, solo 19, libere próximo à direita, táxi aí, Fox, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Direito 29, obrigado. Caju, confirme o nível. Mantenha mil pés aqui. Cinti autorizado Aracaju no meu pés direto, decolando da 17, em coordenação com a torre para prosseguir com o projeto. Controle 120 decimal 8, a torre 186. Aciona 5507 o Mike com Vitor. O Vitor está autorizado, decolagem na 197, curva esquerda, ascendendo para meu pé. Vai coordenar com a torre 1208 e está para chamar 5507. Confirme, PAB? Está com o 03 no PAB. Veja agora, chama a torre 186, está na próxima. Chama a torre 186. Fala lá, 25, livrou.